Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para contar uma situação que aconteceu que eu, Pedro, não sabia. Tem que mexer lá, tá baixo. Quem me contou depois foi a Sabrina. Então, como a situação inicial, quem sabe, é a Sabrina, eu vou passar o microfone para ela contar. E aí, depois que ela acabar de contar, eu vou dizer o que aconteceu hoje aqui, a manifestação espiritual e tudo mais. Que nós hoje estamos aqui com um médium novo, que é o Ageu, está aqui, o médium novo da Casa Plataforma. Sabrina vai contar como é que foi tudo o que aconteceu e depois eu incremento em cima do que ela falou. Ageu foi convidado pelo Pai João de Aruanda. Pai João de Aruanda incorporou em mim e convidou o Ageu, né, a pedido do Cristo, né? Quando fala assim, Jesus Cristo que convida, não é que Jesus Cristo vai canalizar comigo pessoalmente para convidar, nem sempre vai ser assim. Ele pode mandar um dos seus emissários que respondem em nome dele e faz o convite, tá bom? Então, o espírito que Jesus mandou foi para João de Aruanda que convidou o rapaz para ser médium da casa, tá? Então, a Sabrina vai contar, quer que eu passe isso aqui? Não, quem fala vocês, quem também vai participar, aí você fala e depois passa para mim. Então, a história do Ageu começou no Instagram, quer dizer, começou nos vídeos, né? Na Casa Plataforma Geração, ele assistindo os vídeos, acompanhando, e ele enviou a mensagem, tentou o contato pelo Instagram, e são muitas mensagens que a gente recebe no Instagram. A gente responde, daqui a pouco vem mais. E fora aqueles que a gente tem que continuar respondendo, assistindo. Então, às vezes demora um pouquinho para a gente responder as mensagens. Tanto que eu costumo pedir até desculpa para as pessoas pela demora em responder. E assim foi com o Ageu. Mas tudo, a gente parte do princípio que tudo está no tempo da espiritualidade. Então, de repente, se eu tivesse respondido antes, não, ainda era o tempo do Ageu estar aqui, né? Foi feito todo mover e ele entrou em contato pedindo, né, querendo agendar uma visita, explicando que ele é de São Paulo, de Sorocaba, né, Ageu? De Sorocaba. Aí ali a gente conversando tudo, aí agendou, ele falou que viria hoje, aí ele falou assim, eu chego na quarta-feira de manhã, só que para mim, ele já tinha já planejado tudo, ele já estava com o hotel planejado, já tinha, né, tido aquela coisa, viria como a maioria das pessoas que vem, faz a visita e volta pro hotel e depois vai embora, ou até às vezes algumas pessoas que ficam quarta e quinta. Mas eu pensei assim, bom, ele vai vir na quarta, ele deve chegar na quarta de manhã, vai vir para a reunião, vai embora, não sei, de repente ele a agenda fala para vir na quinta, mas acredito que não, ele deve voltar para São Paulo na quinta-feira ou na quarta-feira mesma noite, como muita gente faz. E qual foi a nossa surpresa, né, que eu estava com o Pedro hoje, eu não fui para o spa, quarta-feira, não fui trabalhar, fechei a agenda, tirei esse dia de folga e eu fui com o Pedro para ele cortar o cabelo. E o mais interessante foi que ele queria cortar o cabelo ontem, e quando ele iria me levar para o trabalho. E não tinha horário, então ele não conseguiu agendar. Aí ele agendou para hoje e eu vim com ele. Aí daqui a pouco a Sônia manda mensagem para ele, me liga, eu vejo a ligação da Sônia, ligo para ela, aí ela vai, explica tudo, né? Quando ela me falou quem era, que tá aqui e tal, que veio de Sorocaba, eu falei, já sei, que pensei assim na hora, eu falei, já sei quem é. Aí eu fui lá, e Pedro me perguntando, falei, eu não lembro o nome dele, peraí que eu vou lá no Instagram para poder ver o nome dele. Aí eu fui lá, eu falei, ó, é esse aqui. E aí o Pedro sentiu muito forte de vir, mandaram eu vir, empurraram, né, Pedro, para ele vir para cá, né, o Agil tava com a Sônia e o Agil lá na frente, para vir para cá, e aí a gente, nós fomos orar, porque até o Pedro mesmo sentiu, quando ele tava aqui, ou encontrou com o Agil, e o Pedro sentiu, falou, vamos orar. Aí, Pai João se manifestou. Aí, mais interessante, gente, que vocês acham que a gente não ganha puxão de orelha? Ganha sim, porque o Pai João se manifestou e usou o próprio Pedro para falar com ele mesmo. Para falar não, tá? Para me exortar. Para te exortar, para exortar ele mesmo, para falar. E, aí, depois foi e falou com o Agil. E já convidou o Agil para ser médium da plataforma. E eu vou passar agora para o Agil. A gente vai conversando, vai falando um pouquinho. Só uma coisa que eu queria, um adendo. O Agil, ele veio na fé. Ele veio por amor a Cristo, por amor para fazer a obra do Cristo. Então, ele sentiu o chamado, né, muito forte. E além de ter sentido o chamado, teve um vídeo que foi gravado, que o Pai João, a gente até não tinha entendido na época a gravação, mas nesse vídeo o Pai João estava falando com ele, e estava falando para ele, já tava, ele estava sentindo o chamado, e o Pai João deu a confirmação através do Pedro para ele, que falou para ele, como é que foi, Agil? Olá pessoal, boa noite. Tinha um casamento, né? E conturbado e tal. E pedi a direção da espiritualidade. E aí nisso, eu creio que foi intuído, né? Porque é assim que a espiritualidade trabalha, eles nos intuem. Eu fui até um centro de Umbanda. Nisso, os médiuns que estavam lá, eles estavam passando por um processo de iniciação. Eles estavam estudando tal, e tinham já alguns médiuns da casa mais veteranos. E um deles chamou para conversar. E, se eu não estou enganado, acho que era um caboclo. E ele me falou que era para eu fazer o que estava, né? Que estava sendo intuído. Sendo intuído dentro de mim. Porque é uma atitude muito, muito, muito forte, né? É um caminhar da nossa vida que vai se modificando. Mesmo assim, relutando, eu fiz, executei, mas, né, a família, ela falou mais alto, eu acabei voltando novamente com a minha ex-esposa. E, novamente, aconteceu tudo o que já acontecia. Acho que não vem o caso, tá entrando em detalhes, né, para preservar, né, a parte da vida social, né. Aí um dos vídeos, e eu já tinha tirado da minha cabeça de seguir assim, sopetão, do nada vou largar tudo e vou me dedicar à espiritualidade. Eu, né, achava que era aquilo o meu destino, né, eu tinha que continuar fazendo o que eu estava fazendo. Aí eu terminei meus estudos, porque faço faculdade e eu acordava cedo, né, para estar fazendo. Aí peguei, abri, tinha um vídeo do Pai João. Quando eu escutei aquilo, era para mim. Era para mim. Porque eu não me controlava. Não conseguia. Muito, muito forte. Muito, muito, muito. Interioriza dentro de nós aquela mensagem. Ele falava: toma teu leito, meu filho. Toma teu leito. E nisso eu deixei a espiritualidade falar mais alto em minha vida. Não me sinto especial, não me sinto superior a ninguém. Eu sei que eu tenho um propósito, um caminhar com a espiritualidade, e eu não vim aqui a passeio. Eu não vim para tirar férias. Tenho ciência que sou um espírito que tem bastante débitos a ser saudado. E eu quero saudar esses débitos. E como começou tudo isso, né? Agora voltando para o ponto inicial. Eu vivi uma vida bem desregrada. Isso há 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses. Desregrada, bebida, churrascos. E chegou um ponto que estava entrando em depressão mesmo com essas práticas. E eu não via mais sentido para a minha vida. Eu comecei a conversar muito com Deus, perguntando por que que eu estava aqui, por que que ele tinha me criado, qual era o meu propósito, por que que existia tudo isso. Eu não entendia nada. Aí mesmo assim, um dia a gente foi convidado para ir num churrasco de amigos. Aí nisso, Deus sabe o que faz, né? Tinha um irmãozinho lá. E esse irmão, você percebe, muito fiel, temente a Deus. Tocando hino, cantando. Aí ele me olhou e falou: tem uma mensagem para você. Você aceita? Eu falei: nossa, claro que aceito. Você tem um trabalho com Deus. Você tem um trabalho com Deus. Ele está te chamando. Vá, vá, busque. Depois desse dia, há 1 ano e 6 meses, relutei por alguns dias ainda, uma semana, tentando ter, vivendo como eu vivia, mas aquilo não me satisfazia mais. Aí maratonando vídeos, apareceu um vídeo do Jesus, assim, no campo: vinde a mim. Vinde a mim. Os pequenos, os puros de coração. Aquilo me derretia. Aí falei: meu Deus, eu preciso descobrir o que é isso. Que trabalho é esse? Qual é o chamado? Aí um parente me mandou vídeos do professor Hélio Couto. Foi aonde mudou a minha vida, a minha trajetória. Então a sua vida, ela começou a se modificar da água para o vinho depois que você começou a assistir os vídeos do professor Hélio Couto. Professor Hélio Couto. Ela mudou da água para o vinho para melhor. Para melhor. Para muito melhor. Sim, pode continuar. Porque o primeiro vídeo que eu assisti dele é como se eu tivesse lembrado de Deus. Eu tinha esquecido dele. Eu estava fazendo o que nesse mundo? Eu lembrei do Pai. E é muito forte. Não tem como um filho que só existe pelo amor dele não ter gratidão e não querer ser um servo, não querer servir a espiritualidade. Aí eu não parei mais. Um vídeo atrás do outro, aí leitura, livros, e assim, tudo o que eu tinha dúvida, aquilo vinha até mim. Então eu entendi que a espiritualidade não é forçada, ela é natural. Eu não ficava implorando para Sabrina mandar para mim o endereço. Eu não ficava, porque eu sei que se for para eu estar aqui, ela vai mandar. E aí tinha acontecido algo que eu fiquei meio na dúvida. Aí apareceu assim 3 mensagens no Instagram. Eu nem perguntei quem era a pessoa que estava falando do outro lado, eu só queria a resposta. Aí ela mandou o endereço. Eu falei, eu não vou falar para ela que eu tô indo para ficar, porque eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta. Mas eu também estou preparado se o pai falar que ele não me quer aqui. Mas não me quer aqui não quer dizer que ele não quer que eu sirva a ele. Eu sei que ele ia me colocar em outro lugar para eu continuar a servindo. Porque é a única coisa que me preenche. É o que tem sentido em minha vida. Tenho famílias. Sei. Tenho ciência do que vai acontecer comigo perante a essa decisão. Mas assim, há 1 ano e 6 meses eu já estou nesse caminhar de renúncia. Para mim vai ser mais uma renúncia, mais uma que eu estou deixando de lado, porque eu vejo isso daqui há 10 anos, o que vai ser? Eu vejo isso daqui há 20 anos, o que vai ser? Eu vejo isso daqui há 100 anos, o que vai ser isso daqui? Porque eu tenho filhos, e por mais que eu seja incompreendido nesse momento, mas esse vídeo vai ficar para a história e eles vão ver. E desejar, eu os amo, sim, amo os dois. Mas o meu amor por Cristo, por Jesus, é acima de tudo. Não tem medida. É quando eu estou no meu quarto, fechado, e aquela voz muito forte que se apresenta, se mostra sereno, me acalma, me fortalece. Creio que seria mais ou menos isso, se o Pedro tiver alguma pergunta, ou a Sabrina. Estava esperando você terminar. Fica legal. É uma prova e tanto de renúncia, né? Cara largar tudo lá e vir para cá na fé, de mala e cuia, que ele veio com a mala dele toda, sem saber que ia ser chamado. Ele sentia muito forte, ele foi empurrado pela espiritualidade para vir, ele sentia forte, mas sempre tem aquela dúvida, será que é isso mesmo, né? Será que vai chegar lá, não vai ser diferente e tal? Ele confiou na intuição que estava vindo no coração dele e veio, e era isso mesmo. Tanto é que ele também recebeu a testificação de um caboclo antes de vir, né? Depois do vídeo e tudo mais, né? Ele começou vendo os vídeos do Hélio Couto, que são vídeos muito sérios, vem de Deus realmente. Aquele homem é um enviado da espiritualidade da luz para fazer um trabalho de expansão de consciência das pessoas. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos dele, né? São muito importantes para a expansão de consciência, para a reforma íntima, para a nossa melhora e evolução espiritual. E quando a Sônia ligou, estava no salão cortando o cabelo hoje, quando a Sônia ligou para a Sabrina, estava falando sobre ele, o rapaz que estava aqui, aí me avisaram, você tem que ir lá, manda ela esperar, acabar de cortar o cabelo, vai lá. E aí eu vim, e a gente começou a fazer uma oração para pedir a direção da espiritualidade. E Pai João incorporou em mim e deu umas chamadinhas, né, que é normal, e depois falou que era de Deus mesmo, que ele foi enviado, né, pela luz, foi enviado pela espiritualidade maior para cá, para ele trabalhar como médium, e chegou a hora dele, chegou o momento dele de trabalhar, ele foi convidado e ele está começando hoje. Eu não sabia de nada, né? Eu não sabia de nada, então o Pai João falou várias coisas ali. E o Pai João até levantou, né, incorporado em mim, levantou, pegou a cabeça dele assim, meu filho, abraçou ele. Aí, o Pai João nunca fez isso com ninguém, né? Ele pegar assim e tal. Mas que fique bem claro, tá, gente? Eu sei que muita gente, nós sabemos, Sabrina me falou que muita gente está querendo vir ser médium aqui da casa, nós sabemos, nós entendemos a boa vontade, que todos querem servir, mas nem todos serão, não tem como, né, gente? São centenas, são milhares de pessoas, talvez possa ser médium da plataforma, mas pode ser um médium da plataforma em outro estado, não necessariamente será aqui, na matriz, né, na casa principal. Porque a espiritualidade diz que vão abrir outras plataformas em outros estados, tá? Diz que vai abrir em outros estados, mas isso ainda está em andamento e tudo mais, tudo é feito na mais perfeita ordem, nada é feito correndo, nada é feito afobado, apesar deles quererem que as coisas aconteçam, tudo é feito na hora certa. Então, quando essas casas abrirem em outros estados, pessoas nesses estados... com certeza serão chamadas para trabalhar na casa, e nós que estamos aqui, com certeza vai ser providenciado para a espiritualidade, para de vez em quando a gente estar viajando, indo nessas casas para conversar, para trabalhar também com os médios e tudo mais, interagir, né? A gente não vai ficar só aqui, né? E então isso vai acontecer, mas é no momento certo, é no tempo de Deus, porque a espiritualidade faz tudo muito bem certinho, tá? Eles não fazem, não botam a carroça na frente dos burros, não, tá? Então, gente, cuidado, não quer dizer que foi assim com ele, que vai ser assim com outros, tá? Então, cuidado com a atitude que se toma de arrumar mala e vir correndo para cá que nem doido, e de repente não, pode não ser isso, tá? Então, vamos também ter o crivo da razão, tá? Vamos ter o crivo da razão, vamos ter os pés no chão, né? E... para que tudo seja feito na mais perfeita ordem, tá? Nós não sabíamos que eu, né, na verdade, não sabia, porque eu não fico no Telegram. Eu não fico no Telegram porque nem no Instagram. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. A espiritualidade falou para eu desfazer tudo isso. Eu nunca tive Instagram, para falar a verdade. Só tinha o Face, mas eu desfiz. Por orientação da espiritualidade, eu também não queria mais, porque não me acrescentava em muita coisa, o Face. E eu só tenho mesmo o meu WhatsApp para me comunicar, né, com os meus amigos, meus parentes, né, todo mundo, né? Sim. A comunicação com a plataforma é pelo Telegram e pelo Instagram. Eu não posso ficar respondendo todo mundo no Telegram e nem no Instagram, porque eu nem estou no Telegram e também não tenho Instagram, porque é muita gente, e aqui existem pessoas que foram selecionadas pela espiritualidade para fazer isso. Quem faz isso? A Sabrina faz, a Michelle faz e a Jaciane faz. Elas respondem pela plataforma ali, tá? E quando se faz uma pergunta, não faz a pergunta para o Pedro. O Pedro é só mais um instrumento aqui. Eu não sou o chefe, eu não sou o dirigente aqui. Todos nós somos iguais aqui e todas as decisões são tomadas em comum acordo, tá? E quando não cabe a nós a decisão a ser tomada, tem decisões que cabem a nós, nós temos que ter atitude, mas quando não cabe a nós a decisão a ser tomada, todos nós nos reunimos, nós fazemos uma oração junto, pedimos a direção à espiritualidade para ver qual é a direção que vai vir. Por exemplo, hoje, no caso do Ageu, não fui eu que escolhi o Ageu. Eu falei, eu estou sentindo, estão me dizendo aqui o que, que é, mas eu não vou tomar essa decisão. Eu vou, nós vamos orar aqui e vamos pedir a confirmação lá de cima, porque eu não mando nada. Então, Eu sei que os espíritos vêm me usando muito, que eu sou o médium aqui mais usado nessa parte da incorporação, das informações, mas isso não quer dizer que eu seja melhor do que os outros, que eu seja especial. Não tem nada a ver. Isso é apenas uma função a qual eu encarnei e eu vim. E outra pessoa, se tiver essa função, também vai incorporar os espíritos ou canalizar e trazer uma mensagem, porque não vai ser só eu. Vai chegar um momento em que outros médiuns aqui vão canalizar e vão incorporar e vão trazer uma mensagem. A Cláudia já foi usada algumas vezes na incorporação, a Cláudia ali, né? Então, a Sônia já foi usada, a Sabrina já foi usada, né? Então, isso, Juliana... Maicon também. Então, os médiuns serão usados cada vez mais. E os espíritos, eles têm evitado, eles não quer dizer que não vai acontecer, tá? Pode ser que pessoas, dessa forma que eu vou falar agora, possam ser convidadas, sim. Mas a espiritualidade vem evitando convidar pessoas que estão, assim, muito agarradas a doutrinas, muito agarradas a convicções, muito agarradas a dogmas, a paradigmas. Por quê? Porque o trabalho aqui é de uma expansão de consciência bem aberta, bem aberta. Então, se o cara estiver ali cheio de paradigmas, cheio de dogmas, cheio de agarrado a muitas interpretações, vai ficar complicado aqui, vai acabar não aceitando as coisas que acontecem e tudo mais. Então, a espiritualidade vem trazendo pessoas assim, mais abertas, para poder ficar mais fácil, para que o trabalho possa fluir, tá? Eu vou repetir, não quer dizer que vai ser assim com todos, tá? Então, cuidado aí quem vai sair arrumando mala, que tá dizendo, tô sentindo no coração, vai lá, pode ser que chegue aqui e não seja convidado, tá? Então, isso aí aconteceu porque teve todo um mover, toda uma preparação, sim, né? Isso, inclusive, quando eu e Pedro chegamos aqui para falar com a Geu, quando nós fomos orar antes do Pai João se manifestar, através do Pedro, veio aquilo assim na minha mente. Segura a mão do meu filho, que era para eu segurar a mão do Ageu. Aí veio muito forte assim, ele veio para ficar. Ele é um dos médiuns chamado por Jesus, que está sendo chamado por Jesus. Só que assim, eu fiquei calada, até porque o Pedro estava orando, né? Tu vê que a confirmação veio para várias pessoas, né? Depois, Pai João se manifestou, né? Falou primeiro, né, com Pedro, e depois aí ele chamou o Ageu. Aí aquilo foi para mim, né, a confirmação do que eles me falaram que veio na mente. Eu vi também nas dúvidas, eu já falei isso em vídeos lá atrás, mas como tem muita gente nova chegando e eu estou vendo que essas perguntas continuam, a minha mão é branca aqui porque eu ando de moto e eu uso luva, e às vezes eu estou só de camiseta sem manga andando de moto, mas estou de luva, aí queima o meu braço todo, sol, e minha mão fica protegida. Por isso que minha mão fica branca, assim, ó. Hoje eu até andei... Eu não gosto de andar sem luva, mas eu até andei sem luva hoje para ver se dá uma queimada na mão, para sair essa... para sair esse negócio aqui. Eu ia falar mais alguma outra coisa. Outra coisa. O pessoal tá perguntando por que que os Exus... Tem gente que tá perguntando por que que os Exus dão essas risadas, né? Aquelas gargalhadas. O Exu, quando ele dá essas gargalhadas, ele tá trabalhando no meu chakra laríngeo. Tá? Eles trabalham bastante no meu chakra laríngeo, eles também movimentam muitas energias. Os Exus, eles são especialistas em fazer limpeza astral. Eles desfazem criações mentais inferiores, miasmas, eles higienizam todo o ambiente, e a gargalhada, há uma manipulação bem grande de energia quando ele dá a gargalhada, tá? Não é para botar medo, para parecer macabro, não tem nada a ver, tá? É que os Exus, eles têm um jeitinho de ser diferente, tá? E parece que é do mal, mas não é, tá? É o jeitinho deles de falar, eles têm um perfil arquetípico, um perfil psicológico de ser mais incisivo, de falar mais grosso, eles falam o que as pessoas precisam ouvir, eles não ficam de cerimônia, não. O Exu é assim, eles falam mesmo. Inclusive, hoje eu até fui usado por um deles, eles não incorporaram, mas encosta, né? E eu saí falando e tu não segura, não, porque eles encostam e saem falando mesmo que a pessoa precisa ouvir. Mas sem desrespeitar, sem xingar, sem ofender, mas fala mesmo o que precisa ouvir, tá? Isso é o jeitinho do Exu de ser, tá? A Sônia quer falar alguma coisa? Vou passar aqui para ela aqui. Então, o que vocês estão falando é importante, é que isso fique bem frisado, porque senão muita gente vem para cá. É. Então, quando ele chegou aqui, eu estava no consultório trabalhando. E eu até pedi que ele aguardasse na sala de espera. Quando eu terminei o primeiro paciente, eu fui localizar uma pousada para ele, porque ele não conhecia nada aqui. E eu fui tentar localizar uma pousada, porque ele disse assim, eu vou ficar no trabalho de hoje e de amanhã. E eu estava procurando a pousada. Só que os mentores vieram falar comigo e disseram assim, liga para o Pedro. O Pedro tem que estar aqui. E eu segui a direção. Eu ainda falei assim para ele, você aguarda aqui no consultório, que eu vou ligar para o Pedro. Tentei falar com Sabrina e com o Pedro na hora que vocês não atenderam. Aí eu tive que continuar o atendimento no consultório. Aí, depois que eu terminei, eu insisti, mandei a mensagem de voz, porque tinha que dar uma definição. Eu já tinha ligado para a pousada lá no Engenho de Dentro para ele ir para lá, para ele ficar hospedado lá os 2 dias e participar dos 2 dias de trabalho e ele receber durante o trabalho espiritual a direção qual seria. Até que... quando você, Sabrina, retornou e falou, não, segura ele aí que nós estamos, os mentores estão mandando a gente ir para aí. Então, é bem assim, é bom que fique bem claro, senão muita vai gente... vir uma multidão para cá de Malicuia, que nem tem espaço para isso. Não tem. E aqui realmente não tem como ficar, e aí o... vem despreparado, aí tem que ir uma pousada, não tem condições, então fica complicado. Tem que tomar cuidado para não tomar uma atitude pela empolgação, tomar uma postura mística, tá? Pai João fala muito isso, para tomar muito cuidado com a postura mística, muito religiosa, porque o povo brasileiro, em geral, é um povo muito místico, muito religioso, com religiosismo muito grande, tá? Então a gente tem que colocar os pés no chão, tá? Nós não podemos entrar numa viagem na maionese, porque senão, gente, tudo desanda. É que nem médium. As pessoas acham que médium vê futuro, que médium vai resolver sua vida. Pedro, Sabrina, nenhum médium aqui vai resolver a vida de ninguém. A gente dá os conselhos só, tá? A gente não vê futuro, tá? A gente só vê o que a espiritualidade nos mostra, tá? Quando a gente vê alguma coisa, já aconteceu aqui, sim, de eu pegar na mão da pessoa e ver um monte de coisa. Mas por que que eu vi? Porque eles permitiram que eu visse, Deus permitiu que eu visse. Não porque eu tenho poderes e eu vou ver a hora que eu quero, tá? Eu posso ter os dons mediúnicos, mas eu só vou ver o que me é permitido. Acontece algumas coisas aqui de vir gente aqui eu segurar na mão. Gente, eu não vejo nada e eu sou bem sincero. Eu falo, fulano, não tô vendo nada. Não estou vendo nada. Às vezes eu estou segurando a mão da pessoa e a Sabrina está segurando. Aí eles me avisam, ó, quem vai ver não é você, não. Nós vamos mostrar para a Sabrina. Ou então, se eu estou com a Cláudia aqui do lado, eles falam, ó, não vamos mostrar para você, não. Nós vamos mostrar para a Cláudia. Entendeu? Então, tem gente que só porque eu estou incorporando um monte de espírito, estou trazendo um monte de mensagem, e tem gente que tem algumas pessoas que vêm aqui, que é todo mundo vir orar comigo. Não, quero Pedro, quero Pedro, quero Pedro. Vai se estrepar, vai se arrasar. Porque aí, sabe o que a espiritualidade vai fazer? A espiritualidade não vai me mostrar nada. Para que não haja esse tipo. É um tipo de idolatria isso, gente. Não pode ter idolatria, porque eu não tenho nada de especial, não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou só um médium aqui que estou trabalhando, não sei tudo, não tenho conhecimento de tudo. Eu tenho que ficar em casa queimando a mufa, lendo, estudando, para que os espíritos possam me usar para trazer uma mensagem. Tá? Então, não é assim que as coisas funcionam. Já aconteceu de vir gente aqui querer vir em mim de qualquer jeito? Sabe o que aconteceu? Botei a mão, não vi nada. E sabe o que eles falaram para mim? A gente ia mostrar para ele muita coisa. Mas a gente não mostrou, era para ir em outro médium. Ele ficou nessa fissura, nessa gana de ir em você, a gente não mostrou nada. Entendeu? Então... As pessoas têm que entender... que todos os médiuns aqui têm, todos os médiuns têm a mesma função, entre aspas. Cada um tem sua função, isso, mas elas se complementam. Isso, de atendimento, de fazer a oração, de estar em comunhão, de estar em comunicação. E como é que eu posso dizer? Às vezes, a comunicação, como é feita de lá para cá, por mais que a pessoa queira, se lá a espiritualidade achar que não é o momento, não é a hora, tem, eles não também vão falar nada. Isso, às vezes não é a hora da pessoa saber. Porque às vezes dá uma notícia, dá algo que a pessoa queira muito, mas ela não está no momento, isso, não está preparada, não está pronta para receber, e ao invés de ajudar, vai piorar. Tem gente que fica falando, quem eu fui? O que, que eu fiz? Quem é meu espírito? Aí já aconteceu aqui, da espiritualidade mostrar para mim uma encarnação anterior da pessoa, eu vi tudo que a pessoa fez, aí eu falei para a pessoa, ó, você foi isso, isso e isso, você estraçalhou um monte de gente, entendeu? E por isso que está acontecendo isso, isso e isso na tua vida. Não, eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu sou tão bonzinho, é a idade, eu sou tão bonzinho, as pessoas têm que entender o seguinte, que às vezes acontecem situações no plano espiritual que lá o espírito se arrepende e ele vem impresso na mente dele, tanto que ele tem que mudar, não dessa vez eu vou mudar, ele imprime tanto aquilo na mente dele que quando ele nasce, apesar de estar no esquecimento, ele vem determinado a se tornar uma pessoa melhor. E aí ele começa a fazer boas escolhas e tal, e nessa encarnação está tudo bem, é um cara legal e tudo mais, mas nem imagino o que foi feito na vida passada, e faz mesmo, entendeu? Então, tem que entender como é que as coisas funcionam, porque às vezes o espírito vem aqui e fala uma encarnação pregressa minha, uma outra encarnação, uma outra, falou mais quatro encarnações minhas. Aí tem gente que fala assim, ih, ele é o bambambam, ele já foi tudo. É, que não sei o que. É, vocês também já foram tudo. Vocês já tiveram duas, três, quatro, cinco, dez encarnações. Então não existe isso de ele foi tudo. É por isso que é complicado revelar quem a pessoa era, porque causa uma confusão, causa um problema. É por isso que a espiritualidade não revela. A humanidade não está preparada para saber o que foi em vidas passadas. Sim, e a questão também, gente, sabe o que acontece? Será que você está preparado para... A questão não é saber quem você foi, a questão é saber o que você fez. São as atitudes. Eu passei por duas experiências assim, que como é que eu acordei? Como é que foi que eu acordei nessas duas abalada, experiências? Que eu vi as minhas atitudes, o que eu fiz? A espiritualidade permitiu. E a minha atitude, eles permitiram. O que eu fiz e por que eu fui para o umbral. Eles permitiram por duas vezes. Eu acordei, uma foi essa semana que eu acordei. O Pedro viu como é que eu acordei. Eu acordei chorando, em prantos. E sentindo tudo. Sentindo a dor, sentindo... não era tristeza, não. Era dor. Dor mesmo. Uma dor que rasga. Acordei assim. Então, a questão... Muita gente fala assim, eu quero saber quem eu fui. Tá. Para você saber quem você foi, você tem que saber o que você fez. E você está preparado para saber o que você fez? Saber que você pode ter matado, não só uma, mas três, quatro, cinco, centenas de vidas. Está preparado para saber que tu foi um mago negro? Exatamente. Então, isso é muito sério, gente. Aqui a gente não pede, não. Vocês estão pensando que a gente pede para saber quem a gente foi? A gente não pede, não. Eu não peço, não. Agora eles foram, me apresentaram. Mas sabe por que eles me apresentaram? Porque eu preciso vencer nessa vida. Eu preciso vencer o que eu já venho arrastando há muitas e muitas outras vidas. Então, por isso que também estou tendo acesso a todo esse conhecimento. Como que diz assim? Eles mesmo falaram que todos nós estamos aqui. Sabe por quê, gente? Essa é a última oportunidade para todos que estão aqui. Olha aí. Vocês estão achando que a gente é perfeito? Não somos, não. Vai brincando. é a última oportunidade para a gente também. A gente pode ter uma expansão de consciência grande, a gente pode ter uma certa evolução, mas vamos pisar na bola para ver. Vamos pisar na bola. Exatamente, é que a Michelle falou, Deus não faz acepção de pessoas, é igual para todo mundo e é igual para a gente aqui também. Você sabe por que a gente está inserido nessa obra? Quitação de débitos, quita karmas, somos perfeitos. Não é só para isso não, tem muitas mais coisas. Muitas coisas, mas como a gente está falando, é uma das coisas, como a gente está falando na questão de vidas passadas, então eu estou citando a questão do karma porque envolve isso. Tá? Então era isso que eu queria falar. Dá para a Cláudia aí, cara. Cláudia. Então, só para ilustrar também, ainda nessa questão, hoje, enfim, aparentemente sem motivo nenhum, eu estava muito agitada, e no caminho para cá, pela manhã, porque eu estou junto com as meninas desde de manhã, dentro do ônibus, eu olhei para a janela. E veio muito claro na minha mente, porque tudo isso era a mente que vem, né? Que eu fui um dos soldados romanos, mas não é qualquer soldado romano. Vocês se lembram quando Cristo estava crucificado, quando ele pediu água? Vocês se lembram quem deu a água e o que foi dado a ele, a Cristo? Eu fui esse camarada. E do nada, eu estava vindo para as meninas, almocei, tomei meu banho, entrei no ônibus, sentei. Entrou uma moça, eu olhei, e aí eu olhei para fora, me veio claramente. E na mesma hora eu fiquei séria, não tive medo nem nada, não fiquei, oh meu Deus, eu não fui isso, não, só pedi. Obrigada, Senhor, e misericórdia. Obrigada pela sua misericórdia. Porque Deus é muito, muito grande. E, infelizmente, ainda existem irmãos que não acreditam nele, infelizmente. Mas isso é aos poucos, a cada um no seu tempo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é, será que, foi como o Pedro falou, será que você está preparado para saber quem você foi, o que você fez? Entendeu? Então, eu só agradeci. Obrigada a Deus por estar aqui. E isso foi uma das encarnações. Isso não é o meu espírito. Meu espírito não é aquele homem que fez essa atrocidade. Então, tomem cuidado com o que vocês desejam, porque nem sempre a gente está preparado, e aí a gente fica insistindo. Entendeu? É isso. Foca no agora. Esquece o passado. O passado já foi. Mesmo que o passado tenha sido bom, melhor não lembrar. Que atrapalha na encarnação atual. Deixa que quando você atingir a angelitude, quando você abandonar o perispírito, que você não precisar mais encarnar, quando você atingir a angelitude, sabe o que vai acontecer? Quando você atingir a angelitude, não precisar mais encarnar, viver numa dimensão puramente mental, você já vai ter evoluído tanto, já vai ter passado tanto tempo que você encarnava toda hora, que tu não vai nem querer lembrar mais disso. Encarnações são só etapas para a nossa evolução, um instrumento de evolução. Tu não vai querer mais lembrar. Pergunta lá se Miguel quer lembrar o que ele foi na encarnação, lá na época, quando ele tinha perispírito ainda, quando ele ainda encarnava em mundos primitivos, como aqui. Tu acha que ele quer lembrar? Que ele quer saber disso? Que nada. Já passou bilhões de anos já, não interessa mais a ele, nem ele lembra mais. Para ele poder lembrar, tem que acessar lá no corpo mental, lá nos registros. Tá lá no corpo mental dele, mas ele nem tem interesse em acessar isso, só se for necessário. E quando ele lembrar das besteiras que ele fez quando ele encarnava ainda, ele não vai ficar abalado, ele não vai ficar triste, ele não vai gritar, não vai se desesperar, porque ele já atingiu um patamar evolutivo já altíssimo. Todos os espíritos passam por essas coisas. Todos os espíritos vão assassinar, todos os espíritos vão mentir, vão invejar, vão se corromper, vão fazer besteira. Porque nós, os espíritos, são criados simples e ignorantes. Isso faz parte da evolução, porque a gente aprende com o erro. A gente tem que errar. Não tem como acertar tudo. A gente tem que errar. A gente vai errar. Aqui não tem ninguém perfeito. Eu, Pedro, ainda estou distante da angelitude ainda. Eu vou errar. Pode ser que eu fale alguma besteira aqui, eu erre. Eu erro, eu sou sujeito a erros. Eu não sou perfeito. Eu não vou acertar tudo. Não vou acertar. Ninguém aqui vai acertar. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de muito boa vontade pelos nossos conhecimentos que nós estamos adquirindo, pelas nossas experiências espirituais que nós temos em desdobramento, também em vigília, para passar para vocês que essa realidade existe, tá? E que não é brincadeira o negócio. Tá? Então, é isso. Então, não ache que nós somos os detentores da verdade. Assim como nenhum outro médium aí no YouTube ou qualquer outro lugar são detentores da verdade. Nenhum outro médium é detentor da verdade. Eles erram também. Então, você não pode pegar o que o médium fala como lei. É lei absoluta, é aquilo, acabou, porque ele é famoso, porque ele tem 50 livros psicografados e não sei o quê. Vai se arrasar, vai se estrepar, porque eles erram também. Apesar de muitos desses acertarem bastante, ter um grande conhecimento, eles cometem erros. A gente não pode aceitar tudo de forma infalível, aceitar 100%. Tem que questionar. Questionar não é duvidar. Questionar não é você enfrentar, não é você magoar a pessoa. É você querer entender o que está acontecendo e você perguntar. Não é questionar, não é perguntar de forma agressiva. É ser educado e questionar. Kardec fala isso, que nós temos que questionar as coisas e temos que levar tudo para o crivo da razão. Tá? Mas também você não pode aceitar usar isso para quando você vê alguma coisa diferente, você sair atacando e dizer que aquilo não existe. Não é assim que funciona. Você primeiro tem que ir lá, ver, tomar conhecimento daquilo, estudar, entendeu? Para depois você fazer um aparato de tudo e ver o que você vai decidir. Mas tem que tomar cuidado com as suas convicções, com o seu campo de visão. Qual é o tamanho do seu campo de visão? Porque tem muita gente que tem um campo de visão desse tamanhozinho e vai falar assim, já tomei minhas conclusões e minhas conclusões são essas e eu não saio disso de jeito nenhum. E às vezes o que ele não está saindo daquilo de jeito nenhum é uma visão completamente equivocada das coisas. E o pior, às vezes não tem quem tire da cabeça da pessoa. Também a pessoa está naquele momento. Ela só pode ir até ali. A gente tem que entender isso, que aqui tem vários níveis evolutivos. Tem gente que tem uma expansão maior, que alcança muito mais coisa e entende muito mais coisa. Tem gente que não consegue compreender aquilo. A Kenaton vai falar disso hoje, de uma forma mais detalhada. Entendeu? Por exemplo, tem gente que não vai entender o que é feito aqui. Canalização com a Kenaton, canalização com Nefertiti. Tudo quanto é Exu, tudo quanto é Preto Velho. Até Jesus Cristo canalizar. Tem gente que acha isso aí surreal. Isso é um caô dos brabos, esses charlatões, mistificadores. Isso não existe. E a gente entende pessoas que estão nesse momento que não compreendem. Então a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Pessoas vão lá, entram no YouTube, vê umas pessoas que ela nunca viu na vida, não conhece, canalizando com Jesus, canalizando com Akhenaton, canalizando com Nefertiti, o que ela vai pensar? Isso é caô, pô. Mentira. Vocês estão loucos aí. Burro é quem acredita nessa loucura. A gente entende isso, entendeu? Porque se a gente estivesse no lugar dessas pessoas, a gente, de repente, estava fazendo a mesma coisa. Estava fazendo a mesma coisa. A gente entende isso. Só que a espiritualidade diz que no futuro acontecerão situações que vão confirmar muita coisa do que acontece aqui. Só que tem que esperar o momento certo. Enquanto não vem essas explicações, a gente toma-lhe pancada. Toma-lhe pancada, toma-lhe ofensa, toma-lhe... Entendeu? Só que a gente veio preparado para isso, para tomar pancada dos nossos irmãos. Né? Então, isso aí é normal. Acontece, a gente entende, entendeu? A gente entende e o irmão está no direito de fazer o que ele vai fazer, né? E eu estou no meu dever de me tornar cada vez melhor e não entrar na mesma sintonia que algumas pessoas, né? Estão, né? Eu não vou entrar na mesma sintonia, eu também não vou ficar batendo boca nem discutindo com ninguém, porque eu não vou tentar provar nada para ninguém. Porque eu sei na obra que eu estou inserido, eu sei no que eu estou inserido, eu confio nisso aqui, as minhas experiências, as coisas que eu já vi, e testificações, teve confirmações de pessoas que vieram aqui, que foram usadas pela espiritualidade para confirmar muita coisa que acontece aqui. Médiuns que vieram aqui e falaram coisas que não sabiam, e certinho, né, para confirmar. Então, a gente tem testificação da espiritualidade o tempo todo, né? E a espiritualidade nos disse que antes de tudo isso acontecer, né, quando era só eu, Sônia, Sabrina, na salinha lá embaixo, uma mesa com 5 pessoas, era assim que começou aqui, uma mesa com 5 pessoas lá na sala da casa da Sabrina, toda hora os espíritos vinham na Sabrina, incorporavam, porque eu não incorporava ainda na Sabrina direto. Vocês serão incompreendidos, serão atacados, serão ofendidos, humilhados, toda hora. Toda hora os espíritos viam. Eu falei, gente, que essa espiritada toda hora incorpora na Sabrina e vem falar isso, que a gente vai ser humilhado, que a gente vai ser escarnecido, que a gente vai ser julgado, que a gente vai ser perseguido. Né, Sabrina? Tudo foi avisado. Mas que, mesmo diante de tudo isso, ia ter um efeito positivo gigantesco. O efeito positivo ia ser muito maior do que o negativo. Muito maior. Muito maior. Então, tenhamos fé e aguardemos. Aguardemos. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Tem mais alguma coisa para falar? Está tudo certo. Nosso amigo já foi apresentado. Já vai incorporar um monte de Exu, vai incorporar Preto Velho, Pombagira. Pombagira. Pombagira. Não tenho nenhum preconceito. Pombagira. Maria Padilha. Tá ótimo. Daquele, igual aquela que vem em mim. Tá, maravilha. Tal. Aí você começa a malhar vamos, também, te botar na academia expressar. Pra você ganhar uma carcaça também. Demorou. Vai ficar Bora. Bonito incorporar a Maria Padilha fortão. Vai ficar legal a beça, não vai? Pô, com certeza. Então, com certeza. Tem que ter muita coragem, né? Pra incorporar uma Pombagira daquelas arretadas que não vem quietinha, né? Eu tenho. Você tem coragem? Tenho. Tem que ter coragem. Oh. Então tá bom, a gente vai finalizar aqui e vamos continuar aí nossa reunião. Um abraço aí para todos.